3607, Guarulhos aprovado em nível de voo 360. Escola da pista 10, curva direita da Elza Bridge. Após dirige a 3016, segue a rota do plano de voo. Acena 5132 e o controle 1208. Voo 1607. Correto, portão 4, chama pronto para o SPEC acionamento, voo 1607. Confere 4 meta para puxa acionar no 1607. Voo 1715, pronto, cópia. Aqueiro, voo 1715. Autorizado Brasília, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta peso 1-7 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-1-3-7 no 3-ponto. Está conseguindo 3-ponto, 5-1-0-7? 5-1-3-7. Autorizado Brasília, nível 360, escola pista 1-0, curva direita na Arbor, após a Elef, recepta up 1-7, rota 1-1. O transponder é 5-1-3-7, no controle, 1-3-0-0. Confirmando frequência do controle 1-2-0, decimal 8, o voo no 7 no 5, no portão 2, chama pronto para o estacionamento. 7308, controle, não se chama, mão no 7. Azul 40 menor para o táxi PLV 104, autonomia 4:45, altera na cozinha. Azul 4069, táxi PLV Índia Alfa, tua ponta de espera da 10, ponto de espera torre 1-18 decimal 6, dúzia, um ajuste no 07, um bom voo. E a Índia Alfa 0086017, 40 menor, boa. O 904 decolado ao 38, está no controle, 120, decimal 8. 208, 804. Salvador, bom dia, 804, passando 1300 na 350. 804, com contato radar, suba 360. Tá 360, 804. Salvador, bom dia, é o voo 1897, uma informação quilo para autorização com o fim. 1897, transmissão aluno 219. Ok, pilotinho está operando, o solo está disponível, vou chamar 219, então obrigado. Salvador, bom dia, voo 1897, informação quilo para autorização com o fim. Bom dia, informação em curso, confere quilo, confins 360, copia? Copia. Toma 0 com curva direita no perfil da saída da El, letra após posição bridge, onde intercepta peso 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-1-4-4 no transponder. Autorizado 360 com fim, decolando da 1-0 com curva direita, no perfil da Dael, Leda e Bridge, após a 3-1-6. Controle 1208 e aciona 5-1-4-4, gol 1897. Correto, remota 1-3, chama pronto para o SPEC acionamento, gol 1897. Amará pronto, obrigado. Azul 4069 é autorizado a decolagem, pista 190, vento variável. Livre decolagem da 10, Azul 4069. Acionamento Gol 1642, na posição 1. 01 autorizado, porta ataque, Gol 1642. Autorizado, exportarão, 1642. Decolar 243, chame o controle 120 decimal 8. 08, obrigado, bom dia, Azul 4069. Controle Salvador, bom dia, Azul 4069, na Dayal. Azul 4069, contato radar Subol 360. Para o 360, poderíamos operar Dael, Azul 4069? Obrigado. Dael, Azul 4069, muito obrigado. Control, American 980 is with you. Information Kilo descending flight level 110. American 980, fly head in Duna position, descend level, descend 4,000 feet. Okay, descend to 4,000 feet and direct to Delta Uniform November Alpha, is that correct? That's correct, KNH 1017. 1017. Para o Tactico 1642, 154 a bordo, 3 horas e 4 de autonomia, treinando Salvador. 1642, Tactico EV Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 1, 18 decimal 6, 12, elogio no 0, no 7, um bom voo. Tactico via Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, 138 do 6, 12, gol 1642, boa. Papá Serra, Aquilo Índia, bom dia, informação em curso Aquilo, confirme o pátio que encontra-se. Presente. Autorizado para Sierra Delta Charlie Oscar. O nível 400 decola da 197 com curva direita no perfil da saída da Eulia da Bridge, onde intercepta peso 1 no meio e segue conforme a rota do plano de voo. O controle 120.8, a torre 118.6 dúzia e aciona 5076 no transponder. 1.642, pode esperar dar 1.0, pronto. Cola 642 a linha e decola pista 1.0, vento 320, grau 029. A linha decola pista 1.0, cola 1.642. Mando destino Sorocaba, confirmando o transponder 5076 e a frequência da torre 118.62. Reta no pátio 5-3 a bordo, para acionamento táxi decolagem, chame agora a torre 118.62, o ajuste no 017, um bom voo. Salvador, bom dia, tá 3517, autorização Brasília, pronto para cópia, tá a 100 daquilo. Tram 3517, bom dia, informação que ele confere, Brasília, nível 380. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta UPS 1-7 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle 120.8 e aciona 5160 no transponder. Autorizado 380, Brasília, decola da 1-0, primeira curva vai ser à direita na saída Arbor, após Arbor voa Elefa, intercepta UPS 1-7 aí conforme a rota do plano de voo. 1208 é o controle, 5160 no transponder, está 3597. Correto, confirma o portão? Afirmativo, 0612. Meia dúzia, chama pronto, pushback, saneamento, está 3597. Chamará pronto, no 612, está 3597. Decolando 49, chame controle, 1208. 1208 no 642, boa. Uma chamando o som? 1607, posição 4, autorização para o Jair Gastanato. 1607, só um instantinho para iniciar, acordando com a equipe de som, após o banho da companhia retaguarda, prestes a iniciar o táxi. Livrado o setor, autorizado, reporta táxi. Após a aeronave da companhia inicial táxi, coordena a equipe de sol, está livre, vai chamar táxi 1607. Para o táxi 17 no 51164 a bordo, 4 horas e 5, aeronave do Galeão. 17 no 5, taxia via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 118.6, dúzia, o ajuste no 017, um bom voo. Equipe de táxi, ponto de espera, está 10, sim. Salvador, gol no 75, pronto. Pronto, informações. 7290, grau 029. 7, zero, decolado, 0, gol no 75. Salvador, TAM 35117, autorização para acionamento na posição. Livre acionamento na posição, reporta para o push, TAM 3517. Aciona na posição, chamará para o push, TAM 3517. Gol no 75, linha de decolando, né? Gol no 75, autorizado a linha e decolagem, 510. Obrigado, linha de decolando, 75. Salvador, eu vou no 897, na remota 13 para o posto de acionamento. Vou no 897, só um instantinho por gentileza, me escuta. Ok. Então 3597, me escuta? Na escuta, senhora, prossiga. Puxe mais para o início do push. Estimando o push em aproximadamente 10 minutos. Gente, o gol no 897... Coordenando com a equipe de solo realizar o push sem interferir no push da aeronave da TAM para estar iniciando 62, ok? Está livre, reporta táxi. Ok, vamos coordenar, reporta para o táxi. Boa noite, 97. Para o táxi, gol 1607. 66, blog 166. Total autonomia de 4 horas e 15, alterna com... 15. Taxi AVN de Alfa até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera torre 1-1-11, decimal meia dúzia, no ajuste no 0-7, apenas confirmando 66, bordo 1-66. 1-66, 166, de taxi AVN de Alfa, ponto de espera 18-6, boa, gol 607. Sentinel 5, contato radar, suborno 360. Vista 360, gol no 705. Eu ainda ciente no tempo de espera da 1-7. Salvador, boa, gol 607, pode esperar que estou na zero. Salvador, gol 607. Gol 607, ele mantém cabeceira no zero. A linha mantém no zero, gol 607. No 642, a retomando a proa de Aracaju. Sente, chame Recife, frequência 2685. 85 do 642. A Papa Paz, Terra Quilwind, autorizada a decolagem, pista 17, vento variável. Registra 210, nosso 4208. 190. 190, nosso 4208. Gol 7 no 5, voa a Pro de LF. Pro de LF, gol 7 no 5. 980 to send 2000, clear LS final approach, report established localized course. Okay, descend to 2000 feet, report established on the final approach course, runway 10 S-Drive. Azul 4208, subjetor vai manter a presente proa, desce para 3000 pés. 3000 pés, mantendo a proa 4208. Ajuste no 0 no 7. No 0 no 7, 4208. Controle Salvador, bom dia, papapá, Serra Quilo Índia decolou na Adael. Serra Quilo Índia, contato radar, suba o 400. Para o 400, Serra Quilo Índia. Pato 208 da Azul, subjetor, curva esquerda pro 090. 090, 4308. 607. Esquerda 010. 4208. 29. Ok, iniciando o gol no 607. Voo 9607, decolada 1000, chame controle 120, decimal 8. 1008 logo. Dando 1607, no 5. Gente, chame Recife, 1288. Gente, 1288, boa noite, no 5. Pushback, o TAC 35 ou no 7, reportaremos para o TAC. Sim, isso, a gente no 0 no 7, então 35 no 7. No 0 no 7, 35 no 7, TAC. Ou no 607. Quanto 0 tá? 1 no 0. No 897, ele mantém cabeceira 1 no 0. A linha e mantém na 1 no 0, quando 897. K980 established. America 980, contact frequency 118.6. 118.6 today. American 980 is Duna inbound ILS X-ray runway 10. American 980, continue your approach. Continue American 982. Fortaleza, bom dia, Coletão. Salvador, bom dia, para essa casa 9832. ABSA 9832, Recife 370, copia? Afirmo. Está autorizado Recife nível 370, decola da 110 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju, onde intercepta pelo ISC 58 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5165 no transponder. Seguindo a aproximação, chama central 2000, chama 18-6, azul 4208. 208, 1208 é o controle, 5165 no transponder, ABSA cargo 9838. Correto, parte 3, chama pronto para o chubexionamento, ABSA 9832. Corta, 9832. 208, confirma a aproximação, guarde autorização para pouso. Guardando com a DDR. Line 980, check landing gear, clear to land, runway 10, wind 350 degrees, 0 knots. Okay, clear to land, runway 10, American 982. Voo 9897, decolado 03, chame controle 120 decimal 8. 208, 897, contato radar, suba 360. Pedido para o 360897. 3, bom dia, informação de Sonora Lima, apenas com mudança de teto de visibilidade, Galeão 380, copia? Sim. Autorizado Galeão, nível 380, decola da 10 com curva à direita no perfil da saída da AEL, letra após posição bridge, onde intercepta pelo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5164 no transponder. Autorizou o aeródromo do Galeão, nível 380, decolando da pista 10 com conveniência à direita, saída da EL, transição é Leda. Fixo Leda de voo, fixo bridge, intercepta, uniforme Zulu no 0, conforme plano de voo, você vai até as MAP. 208, controle de Salvador, 5164, transformado, 3153. Correto, portão 5, chama pronto, flexionamento, 3153. Caramba. Solo 35514, está pronto para o pushback de acionamento. Bate 3 autorizado, reporta táxi, 35514. Chamada para o táxi, 5514. Siga. Informa que logo na decolagem ocorreu o punch strike, bateu com um pássaro aí, foi de pequeno porte, deve estar sobre a pista. Ciente, Gol 87, irá prosseguir. Informatores. Ciente, damos informatores sobre o bando de pássaros. É, tendo colisão com pássaro, bem pequeno. Ciente, Gol 87, damos informatores sobre a colisão. Se irá prosseguir ou irá retornar? Não, estou prosseguindo. Foi na verdade. Ciente. Não copiou o seu AB.